Na partitura, os contraltos continuam na página 115, compasso 21, e na partitura do corista, página 47, compasso 21. Meu Deus, és amor.